Com certeza, filha. Itajaí, Santa Catarina e todos os que estão nos acompanhando, cura, Senhor, onde dói. Como a Francisca de Juazeiro do Norte, fui ao médico com problemas no intestino, fiz vários exames. O médico diagnosticou que se tratava de câncer no intestino. Naquele momento eu pensei que tudo ia acabar. Mas resolvi com o apoio da família, o que foi muito importante. Fiz a cirurgia e quando eu estava no hospital, minha cunhada levou o rádio para mim acompanhar seus programas. Padre, cada momento na hora da misericórdia eu dizia: Jesus há de me curar. E realmente a graça veio. Obrigado, Jesus misericordioso. Francisca, de Juazeiro do Norte. Cura, Senhor, bem aqui. Cura onde eu não posso ir. Escute o que foi deixado na plataforma, inclusive, mande o seu testemunho da Hora da Misericórdia, 0-8401-0909. Meu nome é Marlene Aparecida Minto, moro em Campo Mourão, escuto pela Rádio Rural AM. Eu tinha, padre, uma depressão, era uma solidão, eu não conseguia ficar sozinha, eu sou costureira, costuro em casa. Imagina. E aí, rezando o terço da misericórdia, quando o senhor fala, nas mãos que abençoaram as crianças, aquelas benditas mãos abençoaram. Isso. Eu também, e eu hoje estou bem, estou feliz, trabalho, converso, dou risada, estou feliz, muito feliz. Um abraço de Campo Mourão, Paraná. Que Deus abençoe, filha. Que Deus a proteja, um abraço a você de Campo Mourão, que na Hora da Misericórdia me escuta pela Rádio Rural. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males. E o texto de hoje, Mateus 13, 44, 46... Jesus que curava os doentes, foi o que acabaram de cantar. Mateus 13, 44, 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, o texto de hoje nos fala do grande valor do reino dos céus. O grande valor que só valoriza quem o encontra. Hoje é dia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. E ela encontrou essa roa, essa pedra, esse valor, esse tesouro. E por isso não hesitou em deixar tudo para seguir Jesus. Você pode olhar na vida dos santos, raros casos é que a santidade veio na infância. Eu vou repetir esta frase. São raros os casos em que a santidade veio na infância. A maioria encontrou a santidade já na fase adulta. Encontrar o tesouro, a pérola escondida, que diz o Evangelho de hoje. Nessa hora da misericórdia, eu trouxe essa música, chama-se Distração, que é uma das músicas mais lindas. Eu já disse até para o próprio Padre Zezinho. Ele compõe maravilhosamente, mas para mim é uma das mais lindas, porque fala que às vezes nós deixamos frestas e Deus entra pelas frestas. Por um sermão que a gente escuta incomoda. Você está zarpeando na televisão, encontra uma mensagem. Está no rádio. Por isso que eu estou todo dia aqui. Quem sabe, nessa fresta, Deus faz maravilhas. Foi entrando de mansinho. Deus entra de mansinho na vida da gente. Pela fresta que eu deixei. É, eu acredito nessas coisas, viu? Acredito mesmo. Num sermão que a gente escuta e de repente a gente luta para não chorar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso abençoe a água e todos os objetos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus querido.